Chef Nigas, Gueto C, maniça. Eu sou aqui, moro, mano. Aê, Itajaí. Itajaí, nego. Cara do meu riba, vergoso, quentinha. DBS, DBS é prazer. Eu sou a mesma vagabunda. Sabemos que tanto lá quanto cá. As regras são a mesma, mano. As regras são as mesmas. Tanto lá quanto cá. Tá firmando. É triste o fim. Que pena que eu não conheço. Já sabe que o final é assim. Não vai sorrir. No barulho de tiro, ver o seu filho e não poder reagir. É triste o fim. Meu anjo é pregado, mas eu tô ligado que ninguém quer ouvir. Quem vier na quebrada conhece, já sabe que o final é assim. É triste o fim, é triste o fim. Quem viveu por aqui, com certeza vai chorar. Tão cedo não vai sorrir. Cativeiro, crime, prostituta, dinheiro. Você ganha fama, sua mãe ganha enterro. O velório é marcado, o corpo é velado. É mais um final de ano trágico. O inferno comemora mais um corpo sepultado. Barulho de tiro, corpo caído. A morte da matéria, o abandono do espírito. Agora entendeu o versículo bíblico que diz que no mundo jaz do maligno. Antes que eu me esqueça, Rio Bonito é toca madrugada, é sangrenta. É tiro, é treta, bala na cabeça. Depois do culto de terça, corpo não aguenta, se deita. A cena se repete, a cena. É triste o fim. Quem vê na quebrada conhece, já sabe que o final é assim. Não vai sorrir. No barulho de tiro, ver o seu filho e não poder reagir. É triste o fim. Meu manjo é pregado, mas eu tô ligado que ninguém quer ouvir. Quem vier aqui pra conhecer já sabe que o final é assim. Dentro do meu barraco, sentado no sofá, dá pra ver a criançada lá fora brincar. E de repente, em minha mente, volto passado, todo presente. Lembro os irmãos que estão ausentes e não podem mais sorrir. Quem vai mentir, me dizer que não sente nada? A perca de alguém, né? Como uma faca, rasga o coração e a alma. Meu Deus, me acalma, dê sabedoria. Ensine a repreender a tristeza e trazer um pouco de paz e alegria. Uma família chora a perca de alguém. Enquanto um morre, o outro nasce, amém. Pratique o bem, se converta ao Senhor. Se você ainda respira, é porque Deus te livrou. Lembrado assalto frustrado, lembrado tiro trocado. Lembrado a voz do diabo dizendo você vai morrer. Foi só eu dizer que a viatura passou a todo gás, regando a semente plantada pelas mãos de Satanás. Rua Joaçaba tá lotada, criançada, cachorrada no meio da estrada. Polícia passa, me encara, arma apontada. Não dá nada, Deus é o meu colete. A prova de bala, corre, corre, socorre. Sacode, clique, clack, explode. Entre o céu e o inferno, entre a vida ou a morte do passado. Eu lembro, e como eu lembro, eu tô ligado que não era desse jeito. A morte do Cacau Andrei, a morte do Lolo Tiquinho, a morte do Quedo, de sábado para domingo. É triste o fim. Quem vê na quebrada conhece, já sabe que o final é assim. Não vai sorrir. No barulho de tiro, ver o seu filho e não poder reagir. É triste o fim. Meu manjo é pregado, mas eu tô ligado que ninguém quer ouvir. Quem vê na quebrada conhece, já sabe que o final é assim. A todos que acreditam, fé em Deus, negou.